Eu acordei antes de nada, muito bom dia. Obrigado meu Deus por estar em tua companhia. Tudo que eu conquistei sem ti não adiantaria. Então transforma essa canção e o som na sinfonia. O ar é seu, sem ele eu não respiraria. A terra é sua, sem ela eu não comeria. A água é sua, sem ela eu não beberia. Conclusão, sem a tua obra aqui eu nem estaria. Quantas vezes tu me livrou da morte quando eu já ia? Tipo tumor que se arrancou, com ele eu não andaria. Me advertiu que os perversos minha cabeça queria, que tua proteção é bem maior que patifaria. Me advertiu que os injustos perseguiria, e que o Senhor habita em mim, então eles cairia. Até diante o vale da sombra eu não temeria, e com o Senhor até exército de Esparta eu enfrentaria. Oh, Pai, o que eu fiz pra merecer tanto amor? Água, terra, fogo e ar, oh, Pai. Na alegria, na tristeza, na dor. Louvado seja o Filho de Maria, que tem poder de transformar tristeza em alegria. Tive um sonho que o bem se espalharia, e que as pessoas do planeta não se odiaria. Que os políticos caçados seriam, e que o povo que está perdido se encontraria. Que todos eram fiéis e não se trairiam, que a paz universal no mundo dominaria. Sei que é só um sonho, mas quem dera ver um dia. Mas isso nunca vai sair da minha memória. Independente, penso se é visão que se mostrar. Obrigado meu Deus por estar na companhia. Viu o Senhor me trazer calma onde eu me abafaria. Me trazer sabedoria onde eu não entenderia. Me fazer perseverar onde eu desistiria. Me deu visão pra negar coisas que eu aceitaria. O Senhor me levantou quando eu só caía. Me fez enxergar coisas que eu não via. Perdoou meus defeitos, até mesmo mani. Quando eu me senti só, tu fostes minha companhia. Pra merecer tanto amor. Água, terra, fogo e ar, oh, Pai. Na alegria, na tristeza ou na dor. Louvai, louvai, louvai ao Pai. Obrigado meu Deus por mais um trabalho, por mais uma realização. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em minha vida, que o Senhor usou pra estar em minha vida. Obrigado também por me dar esse dom e a capacidade da música de tocar outras vidas. DJ Kaique, tamo junto irmão. A voz do coração, do interior pro mundo. Toda honra e glória ao Rei dos Reis.